gesto sim assolta, e perfumando deixas no ar um tom macio à tua volta. Tens um perfume enorme no sorriso quando me dizes olá, como vai? Umas frases eu improviso, invento as coisas mais banais, e perfumada, enfeitiçada estás aí, e jamais nada vale nada ao pé de ti. Fico preso nesse lume que me quer incendiar. Nos teus dedos que me vão ferir, vem lá de dentro, tenho condão de refrescar os dias que hão de vir, e perfumando a vida verso a verso, és a rainha deste conto. Neste canto do universo há um perfume em que te encontro.